Alo, testando. Oh, tô aqui. Esse aqui é o Matheus Siqueira que tá falando. Esse aqui, não sei. Eu tava muito ruim, tava chorando por um tempo atrás agora. E não sei, é estranho falar isso, que nunca fiz isso antes, mas quando eu tava num momento assim triste, longe de casa, longe dos meus pais, longe do colégio, onde todos os meus amigos, no seu coração aqui, daí eu comecei a lembrar de uma música do coral que a gente cantava, que era Nunca Mais as Lágrimas. Era assim, nunca mais as lágrimas, nunca mais a dor, nunca mais o sofrimento, só a paz e só o amor, muita alegria ao lado do Senhor. Nunca mais as lágrimas, só o amor. Sinto muito saudades, muito grande. Sei que eu acho que eu não sou a única pessoa que passa por um momento de tristeza ou necessidades ou de lágrimas que chega a rolar pelo rosto, mas Jesus, se você tem certeza que você já passou, se você passa por isso, nunca mais as lágrimas, vai ter um lugar no céu que não vai ter mais lágrimas, que não vai ter mais dor, não vai ter mais nada, só beleza e luz na face do Senhor. É isso, não sei, não tem muito o que dizer. Eu queria dizer isso, eu quero ver se consigo achar a música, bom, isso vai ser o bônus. E lá no céu não vai ter mais lágrimas, mais nenhuma dor, mais nem nada. Esteja com Deus e não se preocupe que confie em Deus. Eu tava aqui, eu senti tanta certeza que Jesus tá aqui do meu lado agora pra fazer esse podcast. E o Espírito Santo também, e Deus, e meu anjo, e por favor, ele vai estar junto com você se você pedir também. Nunca mais as lágrimas, só beleza e luz agora.